O verdadeiro amor é uma pérola de valor inestimável. Hoje é um dia muito especial, o Dia dos Namorados. E eu, como uma pessoa que tem o privilégio de amar e ser amado, quero me declarar em forma de palavras a alegria de ter alguém como você para compartilhar e comemorar este dia. São tantos momentos juntos, tanta felicidade a ser comemorada, que só mesmo uma data tão especial para coroar com muita felicidade nosso grande amor. Essa felicidade só depende de nós. E eu quero fazer você muito feliz, meu amor. Só se pode ter um relacionamento duradouro se este for renovado todos os dias. E é por isso que conseguimos transformar nosso namoro em momentos inesquecíveis. Aceite o meu carinho através desta mensagem que lhe ofereço hoje. Dia dos Namorados. Pois tanto amor não pode ser explicado apenas sentindo. Eu precisava me declarar. Te amo. Beijos do seu namorado.